Oi, eu sou Samira. E eu sou o João. E esse é o podcast da Fazenda Cura, que traz pra você as vivências e filosofias de quem vive dentro do mato. Então, esse é nosso programa piloto. A gente não tem ideia de como se faz um podcast. Então, provavelmente isso aqui vai ter vários erros. É a participação de um periquito. A gente vai falar aqui, basicamente, o que vocês podem esperar desse podcast e o que não esperar dele, né? Sendo esse o piloto, a gente, claro, vai ter que falar o que é a Fazenda Cura, caso você tenha caído aqui de paraquedas. E depois, o tema do dia é êxodo urbano. E vamos falar sobre isso com base em zero evidência científica, informação de qualidade, e vamos falar 100% com base na nossa vivência e opinião. Aí o Priquito não gostou e foi embora. É, acho que ele queria algo com mais evidência científica. É, então, outra coisa é falar do podcast, né? A gente vai explicar e apresentar aqui o que é que a gente está fazendo aqui. O primeiro objetivo da gente é aprofundar discussões sobre a permacultura, êxodo urbano, outros temas e principalmente o nosso projeto, que, bom, é a nossa vivência aqui. A nossa casa, então acho que cabe todos os temas. Cabe todos os temas. Então esperem o inesperado. A gente está muito apaixonado pela mídia podcast e a gente percebeu que é uma forma de trazer discussões com muito mais profundidade do que a gente consegue fazer no Instagram. Só que a gente não conhece muitos, na verdade, nenhum podcast no Brasil falando especificamente sobre permacultura, né? E a gente ouviu alguns episódios e quando a galera fala desse tema, tem um viés muito técnico, isso tem zero a ver com nossa realidade, porque o que a gente vê todo dia é que permacultura tem sua parte técnica, mas não é nem a parte mais importante, nem tão importante. Então, assim, não espere técnicas aqui nesse podcast. E se vocês conhecerem outros podcasts que falam de permacultura, indica pra gente. E tem outro objetivo também. O segundo objetivo é que esse espaço aqui seja uma extensão do nosso Instagram e que a gente possa trazer aqui as mesmas coisas, basicamente, que a gente aborda lá, só que de maneira muito mais aprofundada, porque lá tem limitação de caractere. E aqui a gente pensa, assim, para vocês terem uma ideia, a gente pensa fazer episódios de uns 40 minutos. E se você não acompanha o nosso Instagram, eu não sei o que você está fazendo da vida, mentira, é super justo você não ter ideia de que nós temos um Instagram, mas é um Instagram legal, né? Eu gosto. Vai lá, se a gente não gostasse, a gente não vai. Vai lá, segue a gente, mas assim, se você não acompanha nosso Instagram, a gente precisa dar alguns avisos para você não se assustar. O primeiro é que a gente não tem absolutamente nenhuma intenção de ser formadores de opinião. Opinião. Nem de trazer dados científicos, nem de trazer informação de qualidade. Não vamos trazer aqui informação de qualidade. Eu sinto muito. Se você está procurando isso, esse não é o lugar. A gente vai mostrar nossas vivências e vai falar a partir de nossas vivências. E se a gente lembrar e a gente souber onde tem informação de qualidade sobre esse tema, aí a gente avisa vocês. Combinou? O segundo aviso é: a Fazenda Cura se assume enquanto experimento e esse podcast também, o que significa que vamos errar bizarramente, mas a gente vai aprender lindamente também. Até porque a gente investiu R$0 nesse podcast, porque o orçamento do projeto já está no limite e a gente está gravando no celular mesmo. Vai ter som ambiente, tipo periquitos participando, entre outros animais, porque a gente vive acampado, não tem nenhum quarto fechado para gravar e, principalmente, a gente nunca fez isso antes. Nem imaginei fazer. É coisa de, tipo, um mês atrás que a gente decidiu. Ou menos. E o terceiro aviso, que é super importante também. Isso é o mais importante. Eu, Samira, eu falo pra caramba. Eu, João, falo quase nada. É, mas é nossa personalidade, gente. Tipo, não tem nada a ver com protagonismo feminino. Não é assim, nossa, é mais importante escutar mulheres do que homens. É simplesmente nossas personalidades aqui. Isso não é uma posição política, nem nada do tipo. É só do jeito que a gente é mesmo. Então, vocês vão me escutar uns 80% do tema. Tema é ótimo, do tempo. Ou mais. Acredito que os 90. Não, João vai se esforçar pra falar. Afinal de contas, a gente tá fazendo isso aqui juntos. Tá bom. É, e vale a pena esperar pela participação dele. Ele não tá aqui à toa só pra fazer... Não vale criar expectativas. Não, mas eu vou criar essa expectativa porque te pressiona a participar mais. Sem pressão. Tá certo. É, ele é mais observador do que eu. Eu simplesmente falo loucamente e aí depois vocês comentam o que é que vocês acharam. Tá bom! E eu acho que são os avisos e agora a gente fala sobre a Fazenda Cura, né? Uhum. O que é a Fazenda Cura, João? O que é a Fazenda Cura? A Fazenda Cura é minha casa. É o que eu acredito como mundo... É, então, o que é a Fazenda Cura? É difícil falar sobre o projeto no qual a gente vive todos os dias e que toma todos os aspectos de nossa vida. Mas, basicamente, para quem chegou agora, a Fazenda Cura é um projeto que a gente está construindo de ser uma comunidade. É, estamos construindo um espaço para ter vivências com base na permacultura. É um espaço construído com base na permacultura e a gente tem três princípios, né? Ah, importante avisar, estamos no semiárido baiano, o pessoal sempre pergunta, o município especificamente é Buquira, provavelmente muita gente não conhece, mas enfim. É semiárido baiano, Buquira existe, gente. Fazenda Cura existe. E a gente está na zona rural de Buquira. E temos três princípios. O primeiro princípio é regenerar a Mãe Terra. O segundo princípio é regenerar nós mesmos. E o terceiro princípio é regenerar nossas comunidades. E como vocês talvez tenham percebido, isso toca absolutamente todos os aspectos de nossa vida. E por isso a gente pode falar de todos os temas ou não. Então, a Fazenda Cura é isso. De maneira mais prática, a gente... vai fazer bioconstrução, estamos fazendo, né, bioconstruções, plantando com base na agricultura sintrópica, então estamos fazendo agrofloresta sintrópica. Vale dizer que a gente está bem no início, né, tem o que, uns quase 2 anos que a gente começou a idealizar o projeto. Um ano e meio. Um ano e meio e tem menos de um ano que a gente está aqui no lugar, trabalhando. Então é bem no início, assim, as edificações e tudo, tá bem no iniciozinho. É, no momento é só a edificação, que é só a cobertura da cozinha. Exato. E a gente tá dando mais ênfase nesse início a plantar. A gente usa a agrofloresta para poder plantar, é uma forma da gente produzir alimento e ir regenerando a biodiversidade do lugar, né, que, enfim, aqui antes era pastagem. E também a gente tem a intenção, estamos nos movimentando no sentido de justamente compartilhar tudo isso com as comunidades em volta. Ainda estamos muito no começo, então nesses primeiros meses nosso foco mesmo foi se estabelecer, a gente de fato vive acampado. E criar essa infraestrutura mínima é nossa prioridade, claro. Mas estamos aí, né? São muitos objetivos. Ah, para facilitar, você achou a ideia interessante? Vai lá em fazendacura.org. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tudo, o projeto está descrito com bastante detalhe lá no nosso Instagram, que também é Fazenda Cura. Facebook também Fazenda Cura. Não temos YouTube, já perguntaram. Não temos YouTube, não temos Twitter. Mas vocês podem pressionar o João a fazer Twitter, afinal de contas ele sabe mexer nessa ferramenta, eu não tenho nem ideia de pra onde vai. Bom, se tiver uma demanda... Olha, agora ele tá jogando a bola pra vocês. Samira cria. É tudo eu. Redes sociais, Samira, não. Twitter não. E é isso, gente. Esse é um resumão aí do que é a Fazenda Cura. Façam perguntas, porque pra gente é muito difícil falar do projeto, porque é meio que tentar pedir um peixe pra falar da água, né? A gente dorme e acorda na Fazenda Cura e faz coisas pra Fazenda Cura 24/7, então não é tanto, não, né? Ah, mas até os nossos momentos de descanso estão contemplados no projeto, né? Exato, a gente vive a Fazenda Cura. Uhum. E então é isso. Fechando o tópico Fazenda Cura, vamos falar agora do tema principal. Êxodo urbano? Êxodo urbano. E aí, sobre êxodo urbano, o que temos para falar sobre êxodo urbano? Esse é um tema que sempre perguntam pra gente. Acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe, né? É como largar tudo e ir pro mato. Pois é, largar tudo. A gente podia o que começar... é tudo? É, largar o quê? Porque, assim, para começar, se tem algo a ser largado, então tem algo a ser resolvido antes de ir pro mato, né? Então não é a hora de ir pro mato. Não é a hora, porque pra gente, a gente tá falando exclusivamente sobre a nossa vivência, quando você não tem mais nada para largar, essa é a hora de você ir embora. Uhum. Não tem mais nada que te prende, não tem... A âncora já foi levantada, você só tá ali à deriva no porto. Então, liga o motor, ou levanta as velas e vai. É. Se tiver o que precisa ser largado, então não é o momento ainda. E tem a pergunta sobre... Tem a questão do largar, né? E tem o tudo. O que é o tudo que se está largando? Ai, gente, talvez esse podcast tenha som de chuva. É um som muito gostoso. Ai, que delícia. Mas voltando... E o que é esse tudo? Porque algumas pessoas já falaram assim, ah, larga tudo, mas tudo o quê? Você tá de fato largando seus amigos? Você tá de fato largando sua família? Você tá de fato largando um trabalho que te preenche? O que é exatamente esse tudo? Porque definitivamente a vida que eu deixei para trás não era um tudo. Na verdade, era um nada. Exato. Não significava mais nada para mim aquela vida. Eu só tava vivendo ela. Esse tudo é alguma coisa para você ou esse tudo é nada? Porque se não tiver nada, se você for largar nada... É. Então... Às vezes o que é tudo para alguém pode ser nada para você, né? Então você não tá largando, você só tá indo. É, você só tá indo. E é muito interessante porque existe uma impressão de que na vida padrão que a gente costuma seguir tem alguma estabilidade. E essa ilusão da estabilidade, ela é muito importante. Assim, eu tô falando de ilusão de estabilidade, gente, mas é porque... Já pode mergulhar na filosofia? A hora que você quiser. É porque, na verdade, todo tipo de estabilidade é uma ilusão, porque tudo muda o tempo inteiro. Um trabalho estável é uma ilusão. Uma família estável é uma ilusão. Uma pessoa estável é uma ilusão. Ideias estáveis são ilusão. É tudo ilusório. Quereres estáveis também são ilusão. Então, é uma questão aí que temos que pensar a respeito, né? Porque muitas vezes quem fala a galera largou tudo e foi pro mato, às vezes está apegado ali a uma ilusão que... E não é ruim você ter um trabalho que você acha que é estável e que, se você for fazer uma análise de risco, tem menos riscos do que outros tipos de trabalho. Isso não é ruim, tá ótimo, gente. Se você é feliz assim, continua aí. Uhum. Tá inteiro, tá ótimo. É, a gente tem essa coisa de onde você estiver, esteja inteiro. Se você tá inteiro no trabalho que passa essa sensação de segurança, de estabilidade... então fica aí, porque a questão é, se você não está inteiro ou inteira nesse trabalho, se não está inteira no que está fazendo. E aí tem a outra questão, né? tem a galera que de fato quer largar tudo e ir embora, tipo, tá fugindo de alguma coisa. É isso, né? Eu já fiz o êxodo rural e agora eu tô fazendo o êxodo urbano. O êxodo rural foi muito mais uma coisa de fora, do você precisa sair do mato, isso não tem futuro, você precisa ir pra cidade, você precisa estudar para ser alguém na vida. E tá no mato não vai te propor, não te proporciona isso. Então, o sair do mato e ir pra cidade, eu era muito novo, né? Então, eu acompanhei minha família, minha mãe, no caso. E foi uma coisa muito de fora, né? E já esse sair da cidade e voltar pro mato é uma coisa muito de dentro. É minha verdade, é minha vontade. É o que eu acredito. Então, tem essa diferença. A gente precisa entender de onde vem essa vontade, né? A vontade de ir pro mato. É uma vontade sua, verdadeira, ou é uma vontade que de certa forma, você, de outra pessoa, ou de um meio que você tá pegando? É, e tem essa questão também, né, de que às vezes vem de dentro, e às vezes vem de um dentro diferente, porque uma coisa é quando vem um impulso, né? Uhum. Veio um impulso muito forte que aí eu vou entrar de novo em hariborismos, filosofias, que vem da alma, o chamado, assim, bora pro mato. E às vezes ele é um querer que parte da mente, de uma idealização, que é uma coisa muito comum que a gente vê também, da galera, e que tá muito relacionado com a fuga, né? De tipo, minha vida na cidade está uma merda. Mas se eu tivesse em qualquer outro lugar também estaria uma merda, porque eu tô mal resolvido com minhas questões internas, né? E aí a pessoa idealiza o mato como se fosse aquele lugar onde, lá no mato eu não vou ter chefe, lá no mato eu não vou ter vizinho, lá no mato eu não vou ter que lidar com os meus familiares, então lá no mato todos os meus problemas vão embora e eu abraço árvores e canto mantras e serei feliz. Mas nessa mudança também mora um perigo, que é o ir sem se planejar, né? Também tem isso. Tem a romantização e muitas vezes com essa romantização da vida no mato, como se fosse assim, bom, já zerei a minha vida, vou me aposentar no mato, vou ficar lá deitado na rede de papo puá. É uma coisa meio almissata. E isso costuma vir também com essa coisa de não se planejar, de não estruturar, né, uma vida no mato, porque é fato de que estamos em um momento histórico em que somos muito mais dependentes de produção alheia para sobreviver. Então, nunca na história da humanidade a gente foi tão dependente dos outros enquanto serviços e produtos. Antes as pessoas eram muito mais independentes. E isso aí é uma questão muito importante, porque se a gente vai para o mato, certo, o que você vai comer vai ser comprado ou você vai produzir? E quando você for produzir, quanto tempo vai levar para você produzir as principais coisas que você come? E o que você vai fazer enquanto você não produz? Uhum. E certo, seu objetivo é produzir, mas assim, e se der uma praga? E se der uma seca? E se você simplesmente estiver ainda aprendendo e acabar perdendo a sua safra por motivos de quenquens? Quenquen é o tipo de gralha que tem aqui que adora comer milho. A gente plantava milho, quenquen comia o milho. A gente plantava o milho de novo, quenquen comia de novo o milho. Então, e o que é que você faz enquanto isso, né? E aí, o que é que acontece? A pessoa faz essa mudança sem um planejamento, aí dá chabu, como é bem previsível, uhum. E aí depois a pessoa diz que não dá certo morar no mato. Que é insustentável. Uhum. Outra questão também é, tipo, é uma vida mais isolada. E se a pessoa tá acostumada com o vucu-vucu da cidade, tá conversando com gente todos os dias e tal, E aí, de repente, a pessoa vai pro mato e aí ela tem os passarinhos pra conversar. E nossa vida aqui é meio princesa Disney, sabe, gente? Que as princesas Disney que ficam cantando e convivendo com os passarinhos é meio que nossa vida. E pra muitas pessoas pode parecer uma vida bem solitária, mas pra gente não é. A gente gosta muito, a gente tem sérios problemas com excesso de interação social. E assim, é uma vida que o tempo é cheio, é corrido, tem muitas coisas pra fazer. Não é que a gente tem tempo de sobra pra ficar deitado na rede conversando com os passarinhos. Não é isso. Agora é um cheio diferente, não tem o vucu-vucu da cidade, não tem obrigação social, a correria, enfim, pegar transporte. É cheio de outro jeito. É cheio de outro jeito. Mas é cheio. E aí as pessoas fazem essa mudança insustentável, porque, por exemplo, não se trabalhou nessa questão de ou reconhecer a sua necessidade de estar perto de outras pessoas, ou trabalhar essa sua necessidade de estar perto de outras pessoas e se perguntar por que ela se sente incompleta sem a presença de outras pessoas, né? E aí a pessoa faz essa mudança e aí depois chega e diz que morar no mato é uma merda. Não é que morar no mato seja uma merda, é que tudo é uma merda se a gente não tá pronto para aquilo, né? E se a gente não vê naquilo oportunidade de crescimento. E tem a situação oposta da galera que passa a vida inteira planejando, tipo, o sonho de minha vida é morar no mato, mas não tenho condições de morar no mato. Só que a pessoa nunca sentou a bunda na cadeira e botou no papel quanto é preciso para morar no mato. Quanto tempo vai me levar para juntar esse dinheiro para, sei lá, o primeiro ano, o segundo ano? Ou então, quais são, dentro de minha área profissional, quais são as possibilidades de trabalho à distância? Ou então, outra opção, eu posso morar num mato que seja mais perto de um centro urbano. E aí eu posso, tipo, condensar os meus dias de trabalho em 3 dias da semana e fico 4 dias da semana ali trabalhando no meu ranchinho. Então, aí as pessoas ficam eternamente no planejamento, ó, porque não sabe como dar o primeiro passo, sem perceber que justamente a primeira tarefa de quem não sabe dar o primeiro passo, o primeiro passo de quem não sabe dar o primeiro passo é entender qual o passo que tem que dar. E aí outra situação que a gente vê com frequência, né? De gente que diz pra gente, ai, é o meu sonho, mas não tem como rolar. Não tem como rolar ou não tem como rolar agora, né? Uhum. Porque se não tem como rolar agora, então bota aí o prazo, amigo. Bota aí o prazo, amiga. E vamos estabelecer aí essas metas, esses planos, porque é super factível. Se a gente se planeja e se a gente entende o que isso envolve, vamos conversar com quem está vivendo essa vida. Olá, estamos aqui. Vamos conversar com quem fez o êxodo urbano e vamos, enfim, vamos levantar aí essas possibilidades. Por que que é possível, né? É possível para a lua, não é possível para o mato. Então, João está aqui pensativo. É que é isso, né? Acho que é se entender sobre as possibilidades de ir para o mato. E se tem as condições de ir para o mato, quando? Uhum. Com, né? Quem? Com quem? Porque tem gente que diz, eu iria pro mato, mas eu não iria só pro mato, né? Eu iria com mais alguém, certo? Tem um monte de comunidade aí hoje em dia que dá para dar uma pesquisada, gente, e ver se viver em comunidade, esse é o Paranauê. Tem vários condomínios ecológicos surgindo aí, se você não é dos Paranauês das comunidades. E tem condições financeiras para morar nesses condomínios. Sim, e também pensar, claro que a gente está pensando aqui muito numa perspectiva de classe média, e uhum, uma galera pode dizer, não, mas isso isso aí não é para todo mundo. Médio também, né? Médio, porque tem... Aí a gente pode entrar em outro tema. É um outro tema delicado. Que é o que a gente vê como possível, é uma questão, né? Uhum. Dois, quando a gente pensa em êxodo urbano, a gente pensa em uma classe específica, mas a gente não está lembrando que tem gente fazendo o êxodo rural ainda em 2020. Então, por que essa galera está saindo do campo, né? Quem está expulsando essa galera do campo? Exatamente. E como nós estamos contribuindo para que essas pessoas saiam do campo? Uhum. Que é uma coisa que a gente vê aqui morando no mato, né? A galera saindo do mato. São pouquíssimos os jovens que estão ainda hoje no mato. Quase inexistente. No mato eu falo vida rural. Então, se tem uma galera que ainda vive no mato, enfim, vive num contexto rural, a gente tem que ver qual é a realidade dessas pessoas, né? Portanto, é possível para todo mundo, né? Porque tem pessoas que vivem ainda no mato. A gente tem que discutir as condições nas quais isso acontece e discutir perspectiva do que é desejável. Acho que cada discussão, cada realidade tem uma discussão em cima, sabe? Eu acho que essa nossa discussão é em cima de uma realidade específica, né? Que são pessoas que têm a vontade de ir para o campo, ir para o mato, e de alguma maneira têm as condições financeiras para isso, ou de ir hoje, ou de se programar para ir no futuro, mas de certa forma têm as condições para isso. Claro que tem realidades também que as pessoas não conseguem nem sonhar, né? Nem ter essa perspectiva de realidade. Tem a realidade de quem está sendo expulso do campo. São muitas realidades em cima desse tema, mas acho que a nossa discussão está mais em cima de uma realidade específica. E eu acho que isso é outro episódio, né? A gente discutir o que está acontecendo com o campo, por que as pessoas estão indo para a cidade. Uhum. Ai, gente, a gente tem tanto episódio na... É isso, já acabou de surgir um novo episódio aqui. É porque é um tema bem, bem, bem, é bem complexo. É bem complexo. Mas está muito relacionado com o que a gente pensa que é desejável e o que a gente... Desejável no sentido de é um valor que eu quero para mim. Uhum. Então, para quem vive na zona rural, para quem vive na zona rural, não. Hoje em dia, o rural ainda é visto como inferior, né? Total. E existe uma minoria, uma pequeníssima minoria, que hoje consegue ver o rural como um valor, né? Como algo desejável. E eu acho que aí podem se centrar diversas discussões para um outro episódio. Sim. Fica aí prometido. Fica. Mas aí a gente está falando muito as pessoas, os outros. Vamos Vamos falar da voltar no gente. planejamento, né? Acho que planejamento. A gente começa pelo planejamento. Eu acho que a gente podia começar no antes, antes, antes. Tipo, tem uma galera que sonha em morar no mato, mas eu nunca sonhei em morar no mato. Você já sonhou em morar no mato? Eu já morei no mato. Mas Eu você nunca sonha? sonhei em voltar a morar no mato. Ah, tá. É, faz Quando eu sentido. saí do mato, eu não sonhei em voltar, até porque eu tava saindo do mato para ter um futuro, né? Porque no mato não se tem futuro, na zona rural não se tem futuro. Você tem que se dar bem na vida, você precisa ir para a cidade, de preferência para a capital. E eu saí do mato, fui morar na cidade pequena para estudar. E dessa cidade pequena eu fui para uma cidade maior, porque na cidade pequena você também não tinha futuro. E aí a gente chega na cidade grande e fala: nossa, agora vou ser alguém na vida, vou ter um futuro. E você percebe que não é bem assim, velho. Não, não é só o ter um futuro Primeiro, o que é futuro para você? O que que você quer ser? Né? Primeiro é essa pergunta. E foi fazendo as perguntas que eu descobri que, na verdade, eu queria morar na roça, trabalhar com a terra, e que não fazia sentido nenhum estar numa cidade grande. Oh, meu Deus, você escolheu uma vida sem futuro? Pois é, me falaram tanto que o futuro estava na cidade grande, e eu cheguei lá e falei, putz, não é esse futuro que eu quero. É, eu fui assim, eu e João, a gente tem caminhos bem diferentes, porque total. Eu fui urbana a minha vida inteira, 100%, não tinha, basicamente, todos os sonhos que eu já sonhei na vida deram errado e eu sou muito grata por isso. E primeiro eu não sonhava. Oh, eu acho que também todos os sonhos que eu tive deram errado e voltei. Amém. Amém. E aí eu não sonhava sair do Brasil, acabei saindo do Brasil, morava em Salvador, né, aqui. Sou de Salvador, morava em Salvador e saí de Salvador e fui para metrópoles aí do mundo. Numa vida ainda mais urbana do que a vida de Salvador. É possível? É possível. Meu Deus. E vivi aquela vida bem encaixotadinha, carro, trabalho, casa. Amava a vida urbana e tinha 100% a intenção de continuar na vida urbana. Minha relação com a natureza era para férias. Turismo ecológico. Turismo ecológico. Não alimente os animais. Ai, ai, fala isso pros suínos que atacam nossa cozinha. Ele tá se alimentando, não é eu? Não é a gente que tá alimentando ele, né? É. E aí, resumindo muito a história, um belo dia minha alma gritou por mato, me implorou mato. Aí eu fui passar uma temporada, assim, 2 meses no mato só. E aí, quando eu cheguei no mato, eu disse, caramba, é a minha casa. É a casa que sempre foi minha. E eu não sabia, eu voltei pra casa e eu não sabia que eu tinha saído de minha casa. E aquela sensação de não caber em nenhum lugar passou. E então, eu nunca tive o sonho de morar no mato. Eu fui morar no mato e descobri que eu devia ter sonhado com isso. E não sabia. E a partir do momento que eu e João, a gente já estava morando no mato, que surgiu a Fazenda Cura, né? A Fazenda Cura veio depois disso, depois que a gente já estava morando no mato. E a gente percebeu que a gente podia morar no mato, mais mato ainda do que o mato que a gente vivia. Uhum. Mais isolado. Porque a gente não estava isolado o suficiente, tinha muita civilização em volta. E o nosso processo, eu acho que pelo fato da gente não ter sonhado, foi muito prático, porque a gente não idealizou. A gente, assim, digamos que a primeira temporada dessa série, a gente já estava morando no mato e disse, pô, é isso. Então, meio que a primeira parte do nosso êxodo urbano, ela simplesmente aconteceu, né? Aí teve a segunda parte, que foi o nosso planejamento para vir para a Fazenda Cura. E aí, isso envolveu muito planejamento. Não necessariamente um planejamento para fazer um êxodo urbano, mas um planejamento para que nossa vinda fosse sustentável. E porque é um dos eixos do projeto, né? A sustentabilidade em todos os sentidos. Então, a gente se organizou financeiramente, fazer uma reservinha assim para, né, eventualidades. A gente começou a usar ferramentas de planejamento mesmo, fizemos o planejamento estratégico da Fazenda Cura, a gente ainda usa o Scrum para definir nossas tarefas e fazer as nossas tarefas diariamente, a gente foi pegando ideias da sociocracia e tal. E nossa mudança para a Fazenda Cura foi meio que fazer uma tarefa, assim, fazer tarefas um dia depois do outro. Uhum. E se a gente tinha dúvida, a gente não sentava e ficava, oh meu Deus, o que faremos? A gente tinha dúvida, a gente ia, pesquisava e virava uma tarefa, né? Pesquisar sobre não sei o que lá, era uma estudar tarefa. Estudar não sei o que lá. E até hoje tem muitos. E também acho que a principal parte do nosso planejamento de vir para cá foi... Não foi um planejamento, mas foi escrever o projeto Fazenda Cura, né? Que sim. Escrevendo o projeto Fazenda Cura, a gente definiu como seria morar no mato pra gente. Isso. Não seria morar no mato, ah, eu estou aposentado, vou viver no mato, uma vida... Foi uma coisa, vamos morar no mato, vamos trabalhar na roça, plantar na roça, viver da roça. Vender produtos da roça. Vamos ser agricultor. Uhum. Que é uma coisa que hoje a gente não tem, a gente ainda não começou a viver uhum. disso. Aí entra a parte do planejamento. Isso. Né, de como a gente ia viver até que a Fazenda Cura desse o retorno para a gente poder se manter aqui. E aí eu trabalho à distância, eu mantenho o meu trabalho. É um privilégio, né, que eu tenho de não ter direitos trabalhistas e ser autônoma. E ser autônoma há, 5 anos. Uau. Trabalho como consultora e minhas consultorias todas são feitas à distância, eventualmente eu viajo. Mas é isso. Nosso processo foi muito esse. E aí, quando foi que a gente se sentiu pronto para começar a Fazenda Cura? Foi quando a gente percebeu que a gente estava pronto para desistir da Fazenda Cura, né? Uhum. No dia, a gente teve algumas conversas sobre isso, tipo, eu tô muito apegada à ideia da Fazenda Cura. Oh, meu Deus, o que fazer a respeito? E aí a gente percebeu, a gente vai errar muito nesse processo e é possível que a Fazenda Cura acabe. Então, a gente só vai poder começar a Fazenda Cura quando a gente estiver disposto a sair desse amor platônico, realizar esse amor, e isso significa arriscar. Arriscar esse amor, porque tudo que tá na nossa cabeça vai ser perfeito. Foi entregar, soltar, né? Outra coisa também uhum. muito importante que a gente fez foi listar tudo o que a gente precisava fazer antes de vir para a Fazenda uhum. Cura. E a gente listou tudo aquilo até que um belo dia a gente percebeu que não tinha mais nada pra gente fazer antes de vir para a FC. Não tinha mais tudo pra largar. É isso, a gente listou tudo o que tinha pra fazer. A gente nada. Fez e o tudo virou nada, então é a hora da gente ir. E aí a gente veio. Uhum. Porque e junto com isso foi o desapegar do projeto, foi o largar o projeto. Uhum. Que foram momentos diferentes, né? Primeiro a gente desapegou do projeto. Sim. E aí a gente mergulhou profundamente no projeto depois de desapegar dele. E aí depois que a gente já estava muito mergulhado ali na execução... dos preparativos, antes do que a gente esperava, a gente um olhou para a cara do outro e disse, caramba, já me sinto pronta. Eu me sinto pronto. Não temos mais nada que fazer aqui. Exatamente. As pendências que ainda estavam na lista, a gente percebeu que não eram importantes. E aí a gente arrumou as malas e veio. Exato. E aí, eu acho que já está chegando aos 40 minutos. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que é isso. E aí vocês perguntem, né? É isso. Tem o Instagram. Entra lá, gente. Segue a gente, quem não segue. Quem quiser conhecer mais, quem conhecer melhor o projeto, o site tá bem explicado. É bem legal o site, tem tudo. Contem pra gente o que vocês acharam desse primeiro episódio, o que é que a gente muda. A gente grava mais ou não? Porque, tipo, as ideias estão aqui e eu vou continuar falando pra João, se vocês quiserem ouvir. Enfim. Se vocês quiserem sugerir temas também, perguntas, fique à vontade. Instagram é pra isso. É, e aí vocês comentam mesmo o que vocês acharam, tá bom? É muito importante pra gente ouvir o que vocês acharam. Porque senão a gente vai ficar aqui falando sozinho. Uhum. É, falar sozinho é bom, mas não tanto, né? É, a gente vai falar pros passarinhos. Passarinhos são ouvintes. Então é isso, gente. Valeu, um beijo. Vamos ver como é que vai ficar a edição disso. Provavelmente horrível, porque eu nunca editei um podcast antes na vida. Mas pra tudo tem a primeira vez, né? Como tudo na Fazenda Cura. É isso, gente. Tchau, tchau. Abração. Beijo.